Senhor, somos a glória. Agora Cristo em nós se revelou. Somos o templo, a luz pra alguém que se apagou. Somos amor, somos louvor e a boca do Senhor. Somos o templo que prega em tempo e fora de tempo. Na terra, instrumentos, tirando alguém do tormento. A casa marcada pelo sangue do Redentor. Com a mente na palavra, cheio da graça contra o acusador. Ungido, escolhido, templo do Espírito. Salvo e guiado pelas mãos do Altíssimo. Pra levar esperança pra alguém perdido no vício. Com crack e o cachimbo, vivendo na boca do lixo. Somos o templo, forte pela graça derramada. Alguém que das trevas teve a alma resgatada. Somos o templo, a voz que clama no gueto. É de templo sou, eu vou aonde soprar o vento. Templo sou, a casa edificada pra morada do Senhor. Templo sou, casa edificada pra morada do Senhor. Templo sou, casa edificada pra morada do Senhor. Templo sou, casa edificada pra morada do Senhor. Igual a chuva todos somos, levados a toda parte. Nas favelas, nas vielas, qualquer canto da cidade. Pro irmão atrás das grades, caído pelas margens. Pra alguém sendo refém, sem destino, sem destaque. Somos homens, imagem, semelhança do Criador. A carta lida e relida nessa vida com temor. Somos o templo, a graça derramada ao pecador. Resgatado, restaurado, espírito pacificador. É por amor, vou resgatar a alma dos escombros. E fazer humano despertar do infinito sono. A última trombeta em breve vai tocar. Muitos vão subir e você não pode ficar. O céu se abrirá, ao seu lado eu quero estar. E lembrar, ele morreu na cruz pra nos salvar. Somos amor, somos louvor, o templo do Senhor. Morada daquele que por nós tudo suportou. Templo sou, casa edificada pra morada do Senhor. Templo sou, casa edificada pra morada do Senhor. Templo sou, casa edificada pra morada do Senhor. Templo sou, casa edificada pra morada do Senhor. Templo sou, morada do Pai, habita em mim com graça e paz. Templo sou, morada do Pai, habita em mim com graça e paz. A mensagem é de fé. Que existe alguém que te quer muito bem, a ponto de morrer por você. Um passo só, um só, não desista. Não, não, é só você ajudar, pedir e ele vem para te acudir. A mensagem é esta, basta você ouvir.